São tribos, inimigas, exércitos e fronteiras. São guerras, são brigas, quebradas, são ruas e ruas virando trincheira. E se trombar, nós vai cobrar. É olho por olho, dente por dente. Vai, vai, vai, vai! A chapa é quente. Quente. Quente. Quente. A chapa é quente. Moleque arrastaram, calçaram, derrubaram a moto, bateram nos carros, tretaram Castilla. Zarpa, ei, festa é festa, fica na paz. Tem mano que bebe demais, não quer ser mais homem que o outro. Termina com o corpo embaixo dos jornais. As mina dançando e do nada uns estalos. Ficou tipo rinha de galo, uma pá de ganso. Olhou a quebrada, borra tossida pisando no calo, irmão. É. Tô ligado, não tô aqui de advogado. Se trombo o irmão da apetite, é o seguinte, azeda. Então, merece o sumário truta. O mapa de filha da... Tinha que servir de exemplo mesmo. Os bicos manter a conduta. Então qual vai ser? Fala pra mim. Cobra pesada uns moleque assim. A mesma história de sempre que a gente. Parece que isso nunca vai ter fim. Quebrada é quebrada, vários combates, irmão. Cada um faz sua parte. Eu vou falar pros seres, tem que aprender. Tem mano que não tá pra debate. Então, tá na razão, mano. Pega a visão que eu tô te passando. E com a partir dessa história não era só nós que tava se matando assim. São tribos, inimigas, exércitos e fronteiras. São guerras, são brigas quebradas, são ruas e ruas virando trincheiras. E se trombar, nós vai cobrar. Agora é pra tremer o municipal, hein, irmão. Olho, olho, dente por dente. Vai, vai, vai, vai, vai. A chapa é quente. Quente. Dançando e do nada uns estalos. Ficou tipo rinha de galo, uma pá de ganso. E eu a quebrada, só ratos cinza pisando no calimão. É osso, tô ligado. Tô aqui de advogado. E trombo um irmão na pedida, é o seguinte, azeda. É embaçado, então. Merece um sumário true. Uma pá de filha da... Tinha que servir de exemplo mesmo. Os bicos manter a conduta. Então qual vai ser? Fala pra mim. Cobra pesada os moleque assim. A mesma história de sempre com a gente. Parece que isso nunca vai ter fim. Quebrada é quebrada, vários combate, irmão. Cada um faz sua parte. Eu vou falar pros seres, tem que aprender. Tem mano que não tá pra debate. Então, tá na razão, mano. Pega a visão que eu tô te passando. E com a partir dessa história não era só nós, chama assim, maloqueiro, vai. São tribos, inimigas, exércitos e fronteiras. São guerras, são brigas quebradas, são ruas e ruas virando trincheiras. E se trombar, nós vai cobrar. Que é olho por olho, dente por dente. Vai, vai, vai, vai, vai. A chapa é quente. Quente. Quente. Quente. A chapa. Na linha de frente, na linha de frente, a chapa é quente. Sempre nossa gente, quente. Sempre nossa gente, quente. Sempre nossa gente, quente. A chapa é quente.